Fecheiro 12, terceira parte, Piratas. Capítulo 6. Encontro uma hérnia. Junho de 1767. Odeio barcos, disse Jamie entre dentes. Detesto barcos. Tenho uma profunda aversão por barcos. O tio de Jamie, Hector Cameron, vivia numa colónia chamada River Run, acima de Cross Creek. Por sua vez, Cross Creek ficava um pouco mais rio acima de Wilmington, a cerca de 320 quilómetros, para ser mais precisa. Nesta época do ano, disseram-nos, a viagem poderia demorar de 4 dias a uma semana de barco, dependendo do vento. Se decidíssemos viajar por terra, a viagem podia demorar 2 semanas ou mais, dependendo de percalços, como estradas alagadas, lama e eixos partidos. Os rios não têm ondas, disse eu. E só de pensar em andar 320 quilómetros a pé na lama, fico muito irritada. Ian sorriu, francamente, mas rapidamente mudou o sorriso para uma expressão de indiferença quando Jamie olhou para ele. Além disso, disse eu a Jamie, se enjoares a bordo, ainda tenho as minhas agulhas. Levei a mão ao bolso, onde estava o meu estojo de marfim com o meu conjunto de agulhas douradas de acupuntura. Jamie expirou com força pelo nariz, mas não disse mais nada. Aquele assunto estava resolvido. O maior problema continuava a ser lidar com as passagens do barco. Nós não éramos ricos, mas tínhamos algum dinheiro como resultado de um momento de sorte no caminho. Viajando de Charleston para norte, como ciganos, e à noite acampando longe da estrada, descobriramos uma propriedade abandonada na floresta, a sua clareira praticamente cheia de culturas. Álamos jovens esticavam-se como lanças pelas frestas do telhado caído. E um azevinho despontava por uma abertura grande na parede de argila. As paredes estavam meias caídas, pretas pela decomposição e cobertas de musgo verde e mangra. Não sabia há quanto tempo o local estava abandonado, mas era óbvio que a cabana e a clareira seriam engolidas pela floresta no espaço de alguns anos, sem nada para marcar a sua existência, exceto um dólmen tombado de pedras de chaminé. No entanto, florescendo incongruentemente entre as árvores que invadiam o local, estavam os restos de um pequeno pomar de pessegueiros, e os frutos, muito maduros, encontravam-se repletos de abelhas. Nós tínhamos comido o máximo que conseguimos, dormimos ao abrigo das ruínas, acordámos antes do amanhecer e enchemos a carroça com pilhas de frutos dourados e macios, sumarentos e aveludados. Vendemos a fruta pelo caminho e, consequentemente, chegámos a Wilmington com as mãos peganhentas, um saco de moedas, grande parte de dinheiros e um cheiro de fermentação entranhado nos nossos cabelos, roupas e pele, como se tivéssemos mergulhado em licor de pêssego. Leva isto, aconselhou-me Jamie, entregando-me o pequeno saco de couro dentro do qual estava a fortuna. Compra as provisões que puderes, mas não compres pêssegos, está bem? E mais umas coisinhas para não parecermos uns mendigos quando chegarmos à casa dos meus parentes. Linha e agulha, talvez? Ele ergueu uma sobrancelha e fez um gesto com a cabeça na direção do enorme rasgão no casaco de Fergus que ele fez quando caiu de um pessegueiro. Duncan e eu vamos andar por aí, para ver se conseguimos vender a carroça e os cavalos, e saber se há barcos. Se houver um ourives por aqui, vou tentar saber quanto ele pode dar por uma das pedras. Tenha cuidado, tio, alertou Ian, franzindo o sobrolho ao ver o mar de gente a ir e a vir do porto perto dali. Não deixe que ninguém se aproveite do senhor, nem que o roubem na rua. Jamie, muito sério, sossegou o sobrinho, dizendo-lhe que tomaria todo o cuidado. Leve o rolo, sugeriu Ian a Jamie. Ele irá protegê-lo. Jamie olhou para Rolo, que observava as pessoas que passavam com um olho alerta, que sugeria pouco interesse social e muito apetite. Está bem, disse ele. Vamos então, cãozito. Jamie olhou para mim ao virar-se, para se ir embora. Talvez possas comprar também alguns peixes secos? Wilmington era uma cidade pequena, mas devido à sua situação privilegiada de ter um porto à entrada de um rio navegável, alimentava não só um mercado de agricultores e uma doca de navios, mas várias lojas que armazenavam luxos importados da Europa, assim como produtos da região, para fazer face às necessidades do quotidiano. Feijões está bem, disse Fergus. Gosto de feijões, mesmo em grandes quantidades. Ele colocou o saco de pano sobre o ombro, equilibrando o peso. E pão, claro que devemos ter pão. E farinha, sal e banha. Carne salgada, cerejas secas, maçãs frescas, tudo do bom e do melhor. Peixe, com certeza. Agulhas e linhas também são necessárias. Até a escova do cabelo, disse ele, olhando soslaio para o meu cabelo, que, inspirado pela umidade, fazia grandes esforços para escapar do confinamento imposto pelo meu chapéu de aba larga. E os remédios da farmácia, claro. Mas renda? Renda, disse eu com firmeza. Enfiei o pequeno pacote de papel, dentro do qual havia 3 metros de renda de Bruxelas, no cesto grande que ele transportava, assim como fitas. 1 metro de cada, fita larga de seda. Disse à jovem que transpirava atrás do balcão: vermelho é para ti, Fergus, por isso não reclames. Verde para Ian, amarelo para Duncan e o azul escuro para Jamie. E não, não é nenhuma extravagância. Jamie não quer que pareçamos maltrapilhos quando nos encontrarmos com os seus tios. E a tia? Perguntou Ian, a sorrir. Certamente não vai permitir que os homens fiquem bonitos. E a tia, simples como um pardal. Fergus expirou por entre dentes cerrados. Meio exasperado, meio divertido. Aquela, disse ele apontando para um largo rolo de rosa escuro. É uma cor para raparigas, protestei. As mulheres nunca são velhas demais para usar cor de rosa, replicou Fergus com firmeza. Já ouvi les mesdames dizerem isso muitas vezes. Eu já tinha ouvido as opiniões de les mesdames. A infância de Fergus tinha sido passada num bordel. E a julgar pelas suas reminiscências, boa parte da sua vida de adulto também. Pensei que ele superasse esse hábito agora que era casado com a enteada de Jamie. Mas como a Sally ainda na Jamaica, à espera do nascimento do primeiro filho, tinha as minhas dúvidas. Afinal, Fergus era francês. Acredito que as madame sabem dessas coisas, disse eu. Muito bem, levo também o cor-de-rosa. Cheios de cestos e sacos para provisões, fomos para a rua. Estava quente e muito úmido, mas uma brisa vinha do rio e, após estarmos confinados à loja, o ar parecia doce e refrescante. Olhei na direção do porto, onde se podiam ver os mastros de várias embarcações a balançar cadenciadamente ao ritmo da corrente, e vi a figura alta de Jamie passar por entre 2 prédios, com Rolo na sua pelgada. Ian gritou e acenou. E Rolo veio até nós, descendo a rua, com a cauda a abanar sem parar ao ver o seu dono. Havia poucas pessoas na rua, a esta hora do dia. Aquelas com comércios na rua estreita encolhiam-se prudentemente contra a parede mais próxima, para evitar agrupamentos arrebatadores. Meu Deus! Disse uma voz, arrastada, algures, acima de mim. Acho que é o maior cão que já vi em toda a minha vida. Eu virei-me e vi um cavalheiro a sair da frente de uma taberna, erguendo o chapéu educadamente para mim. Às suas ordens, minha senhora, espero que ele não goste de carne humana. Levantei o olhar para cima para o homem que falava comigo. Referiei a vontade que senti de expressar que ele, de todas as pessoas, pudesse achar Rolo uma ameaça. O meu interlocutor era um dos homens mais altos que já vira. Vários centímetros mais alto do que Jamie. Esguias e magras. As suas mãos enormes terminavam à altura dos meus cotovelos. E o cinto de couro decorado na sua cintura batia no meu peito. Eu podia ter pressionado o meu nariz no seu umbigo se ele tivesse me atacado, o que felizmente não aconteceu. Não, ele come peixe, garantia ao meu novo conhecido. Ao ver que eu virava o pescoço, ele gentilmente agachou-se e os seus joelhos estalaram com o movimento. Vi os traços do seu rosto ainda obscurecidos por uma barba preta volumosa. Tinha o nariz incongruentemente empinado e olhos grandes e gentis, cor de avelã. Fico muito contente por saber isso. Não gostaria que me arrancassem um pedaço da perna logo pela manhã. Ele retirou um chapéu de abas com uma pena desajeitada de peru e fez-me uma vénia. E os caracóis suaves do seu cabelo caíram por cima dos ombros. John Quincy Myers, a seu dispor, senhora. A Claire Fraser, disse eu, oferecendo-lhe a minha mão, fascinada. Ele se me cerrou os olhos ao olhar para ela durante um momento. Levou os meus dedos ao nariz e cheirou-os. E depois olhou em frente e sorriu abertamente um sorriso charmoso, apesar de lhe faltarem metade dos dentes. Talvez seja uma mulher sábia, não? Sou? Ele virou a minha mão gentilmente, traçando com os dedos as manchas de clorofila à volta das minhas cutículas. Uma mulher de dedos verdes pode apenas cuidar das suas rosas, mas uma mulher cujas mãos cheiram a raiz de sassafrás e a ipecacuanha sabe mais do que como fazer as flores desabrocharem. Não pensa assim? Perguntou ele, lançando um olhar simpático a Ian, que observava o Sr. Myers com franco interesse. Ah, pois é, confirmou-lhe Ian. A tia Claire é uma curandeira famosa. Uma sábia. E ele olhou para mim com orgulho. Ah, é, rapaz, olhem só. O Sr. Myers olhou à volta com interesse e voltou-se para mim. Que sorte, caramba! E eu a pensar que teria de esperar até ir às montanhas e procurar um xamã para me ajudar. Está doente, Sr. Myers? Perguntei. Ele não parecia, mas era difícil de saber, pois a barba, os cabelos e uma camada fina e oleosa de sujidade pareciam tapar tudo o que não podia ser escondido pelas roupas poídas. A única exceção era a sua testa, que, normalmente protegida do sol pelo chapéu de feltro preto, estava agora exposta numa faixa muito branca. Não diria doente, respondeu ele. De repente ficou de pé e começou a puxar a fralda da sua camisa de camurça. Mas não é sífilis, porque já a vi antes. O que eu pensei serem calças eram, na verdade, leggings compridas de camurça, com uma tanga por cima. Ainda a falar, o Sr. Myers segurou a peça de couro que escondia as roupas íntimas e começou a mexer no nó do cordão. Maldita coisa! De repente, fico com um grande inchaço que começa atrás dos meus testículos. Muito desagradável, como pode imaginar. Apesar de não me causar dor alguma, exceto quando monto a cavalo. Talvez possa dar uma olhadela e dizer-me o que devo fazer para curar isto? Ah, disse eu, olhando rapidamente para Fergus, que apenas mudou a posição do saco do feijão. E parecia divertido, maldito fosse. Posso ter a honra de conhecer o Sr. John Myers? Disse uma voz escocesa e educada atrás de mim. O Sr. Myers parou de mexer na tanga e olhou para cima com um olhar inquiridor. Não sei se é um prazer ou não para si, senhor, respondeu ele cortês, mas se está à procura do Myers, acabou de encontrá-lo. Jamie colocou-se ao meu lado, posicionando-se cuidadosamente entre mim e a tanga do Sr. Myers. Inclinou-se para a frente, em reverência, com o chapéu debaixo do braço. James Fraser a seu dispor, senhor? Disseram-me para usar o nome do senhor Hector Cameron ao apresentar-me? O senhor Myers olhou para os cabelos ruivos de Jamie com interesse. É escocês, não é? É um dos habitantes das terras altas da Escócia? Sim, sou escocês e das terras altas. E é parente do velho Hector Cameron? É meu tio por casamento, senhor, mas eu não o conheço pessoalmente. Disseram-me que é seu conhecido e que o senhor pode concordar em nos levar à sua colónia. Os dois homens observavam-se um ao outro, de cima a baixo, enquanto falavam, observando a postura, a roupa e o armamento. Os olhos de Jamie fixaram-se com aprovação na comprida faca embainhada no cinto do habitante das florestas, enquanto o Sr. Myers entreabria as narinas com interesse. Comme de chien, disse Fergus em voz baixa atrás de mim. Como dois cães, ou cul. Quando nos dermos conta, estarão a cheirar o rabo um do outro. O Sr. Myers olhou para Fergus e eu vi um brilho repentino de bom humor nos olhos de cor de avelã, antes de ele voltar a sua atenção para Jamie. Por mais ignorante que o habitante das florestas pudesse ser, claramente sabia um pouco de francês. Devido às inclinações olfativas do Sr. Myers e da falta de tato, eu não me surpreenderia se ele se colocasse de gatas e agisse como sugerido por Fergus. Mas ele contentou-se com uma cuidadosa análise envolvendo não só Jamie, mas também Ian, Fergus, eu e Rolo. Belo cão, disse ele casualmente, mostrando a mão grande ao animal. Rolo, apesar de estar a ser convidado, fez a sua própria inspeção, cheirando desde os mocassins até à tanga, enquanto a conversa prosseguia. É seu tio, hein? E ele sabe que você o vai visitar? Jamie negou, abanando a cabeça. Não lhe sei dizer. Enviei uma carta da Georgia há um mês, mas não sei se ele já a recebeu. Acho que não, disse Myers, pensativo. O seu olhar prendeu-se em Jamie e depois passou rapidamente por nós. Conheci a sua esposa. Este é o seu filho? Ele fez um aceno de cabeça para Ian. É o meu sobrinho, Ian. O meu filho adotivo, Fergus. Jamie fez as apresentações gesticulando a mão. E um amigo, Duncan Innes, que virá connosco. Myers resmungou assentindo e tomou uma decisão. Bem, penso que posso levá-los até Cameron sem problema algum. Queria ter a certeza de que o senhor é seu familiar, mas tem as mesmas feições da viúva de Cameron. O miúdo também tem um pouco das feições. Jamie levantou a cabeça depressa. A viúva, Cameron? Vislumbrou-se um sorriso irónico no meio da barba volumosa. O velho Hector apanhou a fatal infecção de garganta e morreu no final do último inverno. Imagino que eles não recebam muita correspondência, onde quer que ele esteja agora. Deixando os Cameron de lado por motivos de interesse pessoal mais imediato, Myers retomou as escavações interrompidas. Coisa grande e roxa, explicou-me ele, mexendo na tira de couro. Quase tão grande quanto um dos meus testículos. Não acha que, de repente, eu decidi deixar crescer um extra, pois não? Claro que não, disse eu, mordendo o lábio. Duvido muito. Ele movia-se muito lentamente, mas já quase tinha desfeito o nó da tira de roupa e as pessoas na rua começavam a parar e a olhar. Por favor, não se incomode, disse eu. Acho que sei o que é. É uma hérnia inguinal. Os grandes olhos cor de avelã esbugalharam-se. Ah, é? Ele parecia impressionado e nem um pouco decepcionado com a notícia. Eu teria que o examinar num lugar reservado, como é evidente, acrescentei depressa, para ter a certeza. Mas parece-me que é isso. É muito fácil de retirar cirurgicamente, mas... Hesitei, olhando para Colossus. Eu não poderia, quer dizer, O senhor precisaria de estar a dormir. Inconsciente, enfatizei. Teria de cortá-lo e cozê-lo novamente, percebe? Talvez uma faixa, um suporte fosse melhor. Maias coçou o queixo, pensativo. Não, já tentei isso, não adianta. Mas cortar? Vão ficar aqui na cidade durante algum tempo? Antes de irem até à propriedade de Cameron? Não muito tempo, interrompeu Jamie com firmeza. Temos de subir o rio para a propriedade da minha tia assim que arranjarmos passagens. Ah! O gigante pensou naquilo durante um momento e depois anuiu, sorrindo. Conheço o homem certo para si, senhor. Vou agora mesmo buscar Josh Freeman do Sailor's Rest. O sol ainda está alto e ele ainda não estará muito embriagado para trabalhar. Fez uma vénia levando o chapéu à barriga. E então, será que a sua esposa pode ter a gentileza de se encontrar comigo na taberna além? É um pouco mais calma do que o Sailors. Para poder olhar este, vi que tentava dizer hérnia inguinal e depois desistiu do esforço e relaxou, desta obstrução. Colocou o chapéu novamente na cabeça e com um gesto de cabeça a Jamie foi-se embora. Jamie viu o montanhista de pernas rígidas descer a rua, sendo cumprimentado cordialmente por quem passava. — O que é que tens, Sassenach? — perguntou-me ele tranquilamente, ainda com os olhos fixos em Myers. — O que é que eu tenho? Ele virou-se e semicerrou-me os olhos. — O que é que tu tens que faz com que todos os homens que te veem quererem despir-se após 5 minutos de conversa? Fergus riu-se baixinho e Ian ficou corado. Eu fiz uma cara inocente. Bem, se tu não sabes, meu querido, ninguém sabe, disse eu. Parece que eu consegui um barco para nós. E tu o que é que fizeste esta manhã? Esforçado como sempre, Jamie encontrara um possível comprador de pedras. E não apenas um comprador, mas um convite para jantar com o governador. O governador Tryon está agora na cidade, explicou ele. Está na casa de um tal senhor Lillington. Conversei esta manhã com um comerciante chamado McEachern, que me pôs em contacto com um homem chamado MacLeod, que o apresentou a MacNeil, que o levou a beber uma bebida com MacGregor, que contou tudo sobre o seu sobrinho Bethune, que é o segundo primo do rapaz que limpa as botas do governador, sugeri, familiarizada com as vias bizantinas das negociações escocesas. Ponham 2 escoceses das terras altas juntos numa sala e em 10 minutos eles saberão a história da família um do outro nos últimos 200 anos e também descobrirão um número interessante de parentes e conhecidos em comum. Jamie sorriu. Era o secretário da esposa do governador, corrigiu ele, e chamava-se Murray. É o filho mais velho da prima do seu pai, Maggie, de Loch Lynn, disse ele a Ian. O pai dele emigrou depois da revolta. Ian anuiu casualmente, sem dúvida armazenando a informação na sua própria versão da enciclopédia da genética, guardada para o dia em que a pudesse utilizar. Edwin Murray, o secretário da esposa do governador, tinha recebido Jamie calorosamente como parente, ainda que pela parte da esposa, apenas. E tinha conseguido um convite para jantarmos no Lillington naquela noite, para informar o governador sobre os negócios nas Índias. De facto, queríamos conhecer o barão Petzler, um nobre alemão, bem na vida, que também estaria ali a jantar. O barão não era apenas um homem rico, mas de bom gosto, com fama de colecionador de objetos finos. Bem, parece-me uma boa ideia, disse eu em dúvida, mas acho melhor ir sozinho, não posso ir jantar com governadores desta maneira. Ah, tu estás... A voz dele morreu à medida que olhava para mim. Percorreu o meu corpo com o olhar, viu o meu vestido poído e sujo, o cabelo despenteado e o chapéu sem forma. Franziu o sobrolho. Não, quero que vás comigo, Sassenach. Posso precisar de uma distração. Por falar em distração, quanto é que tiveste de beber para conseguir um convite para jantar? Perguntei, pensando nas nossas finanças, cada vez menores. Jamie nem pestanejou, mas agarrou no meu braço e virou-me em direção à fila de lojas. 6. Mas ele pagou metade. Vamos, Sassenach. O jantar é às 7 e temos de comprar algo decente para tu vestires. Mas não podemos comprar. É um investimento, disse ele firmemente. E além disso, o primo Edwin adiantou-me algum dinheiro da venda de uma pedra. O vestido estava fora de moda há 2 anos, em comparação com os padrões cosmopolitas da Jamaica, mas estava limpo e, na minha opinião, era o que importava. A senhora está a pingar, madame. A voz da costureira era fria. Mulher pequena, de meia idade. Ela era a principal costureira de Wilmington e, pelo que entendi, acostumada a que não questionassem as suas regras de moda. Quando rejeitei usar um chapéu com babados e decidi usar os cabelos recém-lavados, soltos, ela não gostou e previu pleurisia. E os alfinetes que ela tinha na boca eriçavam-se como espinhos de porco-espinho diante da minha insistência em substituir o corpete pesado normal por uma peça leve, moldado no topo para levantar os seios sem apertá-los. Desculpe, enfiei a madeixa de cabelo rebelde dentro da toalha de linho que envolvia a minha cabeça. Os aposentos para hóspedes da casa grande do Sr. Lillington estavam totalmente ocupados pelo grupo do governador. Eu fora relegada para o pequeno sótão do primo Edwin, por cima do estábulo, e enquanto me vestia, ouvia cascos a baterem no chão e animais a ruminar, sons pontuados pelos esforços monótonos do assobio do cavalariço que limpava as baias. Ainda assim não senti vontade de reclamar. Os estábulos do Sr. Lillington eram bem mais limpos do que a pousada onde Jamie e eu deixáramos os nossos companheiros. E a senhora Lillington tinha gentilmente oferecido uma bacia grande com água e um pedaço de sabão de lavanda, uma consideração ainda mais importante do que o vestido limpo. Tinha esperanças de nunca mais ver um pêssego na vida. Pus-me em bicos de pés para tentar ver pela janela Jamie chegar, mas desisti ao ouvir um protesto da costureira que tentava ajustar a bainha da minha saia. O vestido em si não era assim tão mau. Era de seda creme, com meia manga e muito simples, mas com faixas de seda cor de vinho nas ancas e 2 tiras de seda cor de vinho que iam em 2 fileiras da cintura ao peito, com a renda de bruxelas que eu tinha comprado cozida nas mangas. Pensei que ficaria bem, apesar do tecido não ser propriamente da melhor qualidade. Ao início, surpreendi-me com o preço incrivelmente baixo, mas agora percebia que o tecido do vestido era mais áspero do que o normal, com fios grossos que refletiam a luz difusa. Curiosa, esfreguei-o entre os dedos. Eu não sabia muito bem avaliar uma seda, mas um conhecido chinês tinha passado a maior parte de uma tarde a bordo de um navio a explicar-me o trabalho dos bichos da seda e a variação subtil no resultado. De onde vem esta seda? Perguntei. Não é seda da China? É francesa? A costureira ergueu o olhar, com o sobrolho carregado temporariamente, aliviado pelo interesse. Não, não é. É feita na Carolina do Sul. A senhora Pinckney, que vive lá, investiu metade da sua terra em amoreiras e criou bichos da seda nelas. O pano pode não ser tão fino quanto o da China, reconheceu relutantemente, mas também não chega à metade do preço. Ela semicerrou os olhos ao olhar para mim, anuindo devagar. Vai servir. E os pormenores são bons, dão cor ao seu rosto. Perdoa-me a ousadia, madame, mas a senhora precisa de algo acima do pescoço para não parecer simples demais. Se não tiver um chapéu ou uma peruca, Talvez uma fita? Ah, uma fita, disse eu, lembrando-me. Sim, que bela ideia. Procura ali no cesto e encontrará uma fita que vai servir. Entre as duas, conseguimos prender os meus cabelos num penteado solto com a fita cor-de-rosa, com caracóis úmidos a cair à volta das orelhas e das sobrancelhas, sem que conseguisse domá-los. Não lhe parece muito gato por lebre? Perguntei-lhe subitamente preocupada. Passei a mão pela parte da frente do corpete, mas caía confortavelmente, com elegância, à volta da minha cintura. Não, madame, assegurou-me a costureira. Muito adequado, e digo isso eu mesma. Ela franziu o sobrolho para mim, pensando. Só o colo ainda está meio despido. Não tem nenhuma joia? Só esta. Virámo-nos ambas surpreendidas. Quando Jamie espreitou pela porta, pois nenhuma de nós o ouvíramos aproximar-se. Não sei como ele conseguira tomar banho e vestir uma camisa limpa e um lenço para o pescoço. Além disso, alguém lhe tinha penteado o cabelo numa trança presa com a fita azul de seda nova. O seu casaco de uso comum tinha sido escovado e decorado com botões prateados que tinham uma florzinha no meio. Muito bonitos, disse eu, tocando num deles. Alugado ao ferreiro, disse ele, mas servem. Também isto, penso eu. Tirou uma corrente de ouro fina, que estava embrulhada num lenço imundo que retirou do bolso. Não teve tempo a não ser para o mais simples, disse ele, franzindo o sobreolho, concentrado, enquanto prendia a corrente no meu pescoço. Mas acho que assim fica melhor, não achas? O rubi brilhava, mesmo acima do vinco dos meus seios, emitindo um brilho rosado e claro, em contraste com a minha pele branca. Ainda bem que escolheste este, disse eu, tocando na pedra com cuidado. Estava quente por ter estado junto ao corpo dele. Combina muito melhor com o vestido do que a safira ou a esmeralda. A costureira ficou ligeiramente boquiaberta. Olhou para mim e para Jamie com uma impressão muito melhor a respeito da nossa posição social. Finalmente, Jamie lá tomou o seu tempo para observar o resto da minha roupa. Os seus olhos desceram devagar, desde a minha cabeça até aos pés, e mostrou-me um sorriso. Tu pareces uma caixa de joias, Sassenach, disse. Uma bela distração, não é? Olhou pela janela onde um tom coral fraco manchava o céu da noite. Depois virou-se para mim e fez uma vénia. Pode conceder-me o prazer da sua companhia para o jantar, madame?